vira copo à meia-noite. Na vira copo à meia-noite. Do horizonte à meia-noite, na vira-copo, meia-noite, do horizonte à meia-noite. Meia-noite, dois horizontes.